Como se libertar das reações? Por que se libertar das reações? Porque tudo que acontece de ruim na nossa vida, a causa, na verdade não é a causa, né? É, a causa são as reações. Mas qual a causa das reações? São nossas más ações. E o que são nossas más ações? São as infrações ou as infrações que a gente comete. Ou seja, toda vez que a gente desobedece a lei de Deus, a gente faz uma ação proibida, vikarma. E aí vem as reações. Eu estava falando, na verdade, o Lindão, né? O Lindão, o nosso querido ouvinte Lindão, que estava falando com a gente, né? Porque nós falamos que quando a pessoa não consegue ter filhos, né? É uma reação pecaminosa, né? A pessoa louca para ter filho, né, Bímola? Você já conhece pessoas assim, todo mundo conhece, né? Casais que são loucos para ter filhos e fazem de tudo e gastam fortunas e às vezes nem consegue ter esses filhos. Aí o Luiz Lindão falou, não, mas eu optei por não ter filhos. Né? É, tudo bem, então. Aí já no caso não é reação, né? Não é reação porque é uma opção. Mas essa opção, essa ação, agora você vê como uma coisa puxa a outra, essa ação vai gerar uma reação. Por quê? Toda vez que a gente... Como que eu diria, irmão? Toda vez que a gente evita o filho de forma antinatural, a gente faz uma ação que vai gerar uma reação. Entendeu? Esse é o ponto. É, porque é um abortivo. Você toma qualquer tipo de anticoncepcional, de contraceptivo, qualquer forma de evitar um filho, o que acontece? Gera uma reação ruim, porque não é natural. É abortivo. Tanto é que essas fórmulas, essas pílulas, esses sistemas, esses processos são abortivos, porque você atrapalha a natureza que se você faz... É, sexo é ação, filho é reação. Sexo é ação, filho é reação. Então toda vez que você impede a natureza de funcionar, né? Porque é natural fazer sexo e é natural que do sexo venha um filho. Então toda vez que você impede a natureza, você infringe as leis de Deus, você faz uma ação ruim. Essa ação ruim vai gerar uma reação. Essa reação não é nada boa. É, por exemplo, você escolhe, né? Você quem quer casar, quem quer fazer sexo, né? Normalmente escolhe uma boa esposa, uma mulher bonita, uma bela mulher, uma mulher saudável. Você acha que escolhe, na verdade, aquela mulher foi imposta goela abaixo, é uma reação das suas ações pecaminosas. E aí vem aquele encosto que igreja nenhuma tira. Não, Bíblia, não estou falando de você, não, imagina que isso. A pessoa acha que escolheu, mas na verdade, a pessoa é. O homem também, Bimala. A mulher acha que escolheu o príncipe encantado e na verdade vem aquele sapo, né? Aquela coisa mandada, aquele encosto que é difícil se livrar, né? Então é isso. A causa disso são as reações pecaminosas que nós fizemos, né? As ações pecaminosas que nós fizemos que gerou uma reação pecaminosa. Tá bom, né? É só para falar, não é para explicar. Ah, é verdade. O começo do programa é só para falar. Então vou falar de novo para relembrar, porque todo mundo já esqueceu, inclusive eu. Então o tema do programa é como se libertar das reações. Podia pôr livrar, né? Como se livrar das reações. Ai, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada, não é fácil, não. Vou ter que prestar atenção nesse tema. Como se livrar das reações. É... tá, já parei de falar com no Bhagavad Gita, né? Depois eu falo com a tradução de Prabhupada, depois eu falo, agora é o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 18, versos 69 a 71. Por que esses três versos? Ah, depois eu vejo, tá bom. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, né, É só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na quarta linha tem o link livros grátis com as opções de ler na tela ou baixar. O que mais, Bimala? Ah, falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que foi um sucesso total no mundo inteiro, mesmo que nos locais que não estiveram abertos ao público, foi sucesso, porque se adorou a Deus, se cantou para Deus, se dançou para Deus, se ofereceu alimento a Deus, e quem participou honrou os alimentos oferecidos a Deus, fez esse serviço. Ah, eu adoro esse serviço de honrar os alimentos oferecidos a Deus, Bimala. Tá, já parei de falar. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo, tá? Se eu não falar demais. Então vamos ver como se libertar das reações com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nampa vanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Então vamos lá ler, tentar cantar, qual? 69 primeiro, né? 69. Primeiro 69... Por que os três versos, Bimala? É 69, 70, 71, né? 69, 70, 71. Tá, vou cantar. Tentar, né? Nachatasman manushyeshu kastin, desculpem, kastin me priyakritama pavita nachametasman aniya priyataro buvi. Tradução. Só a tradução em português, tá? Não há servo neste mundo que não há servo neste mundo mais querido para mim do que ele, nem jamais haverá um mais querido. Ah, porque não tem explicação de Prabhupada, por isso que tem que os dois aqui não tem, né? Então vamos tentar cantar o verso 70. Arie shyate chajai man Dharmiyam samvadam avayo yana jagena tenaham istasyam itime mati. Tradução em português. Eu declaro que aquele que estuda essa conversação sagrada me adora com sua inteligência. Agora 71. Shradavam anasuyascha Shrinuya apijo nara sopi mukta shubau lokam prapnuya punya karmanam Ah, esse aqui lê a tradução, palavra por palavra. Tá bom, Bíblia, a senhora que manda, fazer o quê, né? Não ouvi a autoridade, agora tentar. Não, não vou entrar nesses pontos, nesses detalhes, não. Shradavan, fiel. Anasuyacha, e não invejoso. Shrinuyat, ouve. Api, certamente. Jaha, que. Nara, homem. Saha, desculpem, Saha Api, ele também. Mukta, liberando-se. Shubham, auspiciosos. Lokam, planetas. Pranuya, alcança. Punya Karmanam, dos piedosos. Tradução completa em português. E uma pessoa que ouve com fé e sem inveja, liberta-se das reações pecaminosas e alcança os planetas onde vivem os piedosos. Nossa, já fiquei alegre aqui, tá vendo? Quem ouve essas conversas de Krishna e Arjuna no Bhagavad Gita, com fé, né? E sem inveja, liberta-se das reações pecaminosas e alcança os planetas onde vivem os piedosos. Bom e mau negócio, né? Bom negócio se libertar das reações pecaminosas. E mau negócio ir para os planetas celestiais, paradisíacos, planetas superiores. Porque, tudo bem que lá vivem os piedosos, mas lá tem começo, meio e fim. Mas também tem a chance de se autorrealizar, se acontecer. É um jogo, né? Se você acertar a jogada na época certa, se você estiver no lugar certo, na hora certa, e com as pessoas certas, e acontecer a destruição total do universo, pode ser que você volte para a morada eterna de Deus. Então não é certeza, né? Então é um jogo, né? É complicado. Então esse é o mau negócio, né? O bom negócio é se livrar das reações pecaminosas, e o mau negócio é ir para planetas celestiais, paradisíacos ou planetas superiores. É, Bimala, porque lá tem começo, meio e fim. É como você tirar férias no primeiro mundo, depois acaba a grana, você volta para cá nesse inferno que é essa América Latina. País de terceiro mundo. No 67º verso deste capítulo, o Senhor Krishna proibiu explicitamente que o Gita fosse falado para aqueles que invejam o Senhor. Em outras palavras, o Bhagavad Gita é somente para os devotos. Mas acontece que às vezes um devoto do Senhor Krishna dá uma aula aberta, e nessa aula não se espera que todos os estudantes sejam devotos, igual a gente faz aqui na rádio, né? Prabhupada está dando essa aula e a gente está repassando para o mundo inteiro. E não é de se esperar que todos sejam devotos. Porque tais pessoas dão aulas abertas. Aqui se explica que, embora nem todo mundo seja devoto, ainda assim existem muitos homens que não têm inveja de Deus, Krishna. Eles têm fé nele como a suprema personalidade de Deus. Se tais pessoas ouvem um devoto autêntico falar sobre o Senhor Krishna, o resultado é que eles se tornam imediatamente livres de todas as reações pecaminosas. Está vendo? Só por ouvir a rádio, né? Porque a rádio nada mais é que os livros de Prabhupada. Então, se uma pessoa ouve com fé e sem inveja de Deus, sem inveja de Krishna, ele se liberta das reações pecaminosas só de ouvir a rádio. É o que o outro ouvinte estava falando com ele no WhatsApp, né, Bimala? Sobre isso também. Ele perguntou isso, está vendo? Só de ouvir a rádio, que nada mais é que os livros de Prabhupada, você se ouvir com fé e sem invejar Deus, Krishna, você se liberta das reações pecaminosas. Aí, ó. Se tais pessoas ouvem um devoto autêntico falar sobre o Senhor Krishna, o resultado é que eles se tornam imediatamente livres de todas as reações pecaminosas. E depois disso alcançam um sistema planetário onde estão situadas todas as pessoas virtuosas. Tudo bem, eu não sou o devoto autêntico, Bimala, mas quem está falando aqui, isso é o devoto autêntico. Eu só estou lendo o que ele falou. Então, na verdade, quando a gente ouve a rádio, a gente está ouvindo o devoto autêntico falando, que é Srila Prabhupada. Por isso, simplesmente por ouvir o Bhagavad Gita, até uma pessoa que não tenha... desculpem, eu errei aqui. Está vendo? Você fica me cortando, o tempo está passando e eu vou errando tudo. Por isso, simplesmente por ouvir o Bhagavad Gita, até uma pessoa que não tenta ser um devoto puro, alcança o resultado de atividades virtuosas. Desse modo, um devoto puro do Senhor Krishna dá a todo mundo uma oportunidade de se libertar de todas as reações pecaminosas e converter-se num devoto do Senhor Krishna. Que eu estava falando ontem com uma ouvinte, né? Uma ouvinte. Isso. E aí eu falei, então, se a pessoa ouve, ela está fazendo um serviço prático e amoroso a Deus. Mas como a pessoa não é devota ainda, ela acumula atividades piedosas. Então ela vai acumulando atividades piedosas. E aí o que, que acontece? Acontece que ela se torna capacitada por fazer essas atividades piedosas, por servir os devotos, por ouvir os devotos. Ela se torna capacitada a ser iniciada por um mestre espiritual autêntico, qualificado e competente. E aí ela também vira um devoto de Deus, uma devota de Deus. Por quê? Praticou essas atividades piedosas de ouvir, de ter fé, de não invejar Deus e de servir os devotos. Vai acumulando atividades piedosas. E aí tudo acontece, está vendo? É uma sequência natural. A primeira coisa é se associar com os devotos de Deus. E o resto acontece naturalmente, espontaneamente, sem loucura, sem sacrifício, sem se reprimir, né? Sem nenhum problema. Geralmente aqueles que estão livres da reação pecaminosa são virtuosos. Tais pessoas adotam muito facilmente a consciência de Krishna. A palavra, punya karmanam é muito significativa aqui. Esta palavra se refere à execução de grandes sacrifícios. Aqueles que são justos na execução do serviço prático e amoroso a Deus, mas que não são puros, podem alcançar o sistema planetário da estrela polar, ou Dhruva Loka, onde preside Dhruva Maharaja. Ele é um grande devoto do Senhor Krishna, e ele tem um planeta especial que se chama a Estrela Polar. Nós vamos ver essa história de Dhruva Maharaja na coleção Shrima Bhagavatam, se Krishna deixar, é claro, né? Então você ouvinte aí, vai pedindo para Krishna aí para deixar a gente ler os livros de Prabhupada até morrer. E aí com certeza a gente vai ler essa história de Dhruva Maharaja e de outros grandes devotos e outros grandes associados de Deus. Tá, já parei. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita. É o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção. Vai ter que pagar, né? Não tem jeito, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Tá lá, Livros Novos. Clica aí. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, por ano imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Vai descendo, já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. Já aí agora apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98171 5751. Aí você desce mais 4 livros que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda também uns 2 ou 3 desse aí. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que foi um sucesso total, aconteceu no mundo inteiro. O festival acontece todos os sábados e domingos, e você que perdeu, não deu certo, não deu tempo, você já está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos, tá? Então tá. Depois a gente faz o convite completo aqui, só lembrando que foi um sucesso total, como que eu sei? Infelizmente eu sei pelo Facebook, Bimala, porque você veio embora, né? Vambora, vambora, podia ter ficado no festival lá em Curitiba, né? Nossa, Krishna, Balarama, que reação pecaminosa que eu tenho. Não, não, tudo bem, estou pensando nos meus botões aqui. Ah, eu uso camiseta, é verdade, mas eu estou pensando com a minha camiseta aqui. O que eu estava falando? Você me corta, eu me perco. Ah, tá. Depois a gente, lá para sexta-feira, a gente faz aí esse convite completo para você, mas o convite está aí na nossa rádio, né? Os endereços estão na agenda, na nossa agenda, agenda Hare Krishna aí, tá? Você faz contato, procura o endereço mais próximo, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa e se está aberto ao público, e aí você vai, tá bom? Então tá bom. E leva quem você quiser. Tá, vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki. Você viu os devotos lá de Curitiba, Bimala? Eles cantam esses mantras e repetem repetem a tradução em português. Eles têm decoradinho, né? Então, você vê, nunca vi isso em templo nenhum, né? Não, já vi sobre o Ishopanishad. O Ishopanishad, todos os templos, eles cantam os mantras do Ishopanishad e traduzem imediatamente na ponta da língua. Bom, por que a gente não faz aqui? Porque é por causa do tempo, Bimala. Você já reclama aqui que eu fico enrolando? Imagina se todo dia eu ler a tradução. Mas nós colocamos as traduções de todos os mantras que a gente fala e canta aqui na rádio na nossa agenda, tá lá, na letra M de mantras, você vai lá que você encontra os mantras na língua original e a tradução em português, tá? Já parei de falar, então vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado. Não, é muito legal, né? E nós não conseguimos, né? Os devotos lá de Curitiba cantaram esse mantra, a gente cantou junto, mas na hora de traduzir a gente ficou pipocando, né? Porque eu não decorei. Você decorou, Bima? Minha cabecinha é de pano. A sua é de vento, então deu certinho. Se a gente fosse treinado lá, a gente com certeza também decoraria, né? Tá, já parei de falar, então onde eu tava, nossa, onde que eu tô? Eu tô obedecendo uma mulher, porque não obedeci à autoridade, tá? A torcida da Bima, ela adora, né? Onde nós paramos aqui? Paramos aqui, ó. Essas leis e escrituras são para os seres humanos. De tal modo, se alguém viola essas leis, coincidência, né? Estava falando sobre isso. Se alguém viola as leis de Deus, torna-se pecaminoso. Em conclusão, gozo sensual e restrito significa atividades pecaminosas. Sexo ilícito é o sexo que viola as leis dadas nas escrituras autorizadas. Aquele que viola as leis das escrituras ou dos Vedas comete atividades pecaminosas. E aí vem a reação, né, que a gente estava falando sobre isso. Estando ocupado em atividades pecaminosas, ele não pode mudar sua consciência. Nossa verdadeira função é mudar nossa consciência de Kashmala, ou seja, consciência pecaminosa, para a consciência de Krishna, que é o puro supremo. Como se confirma no Bhagavad Gita, Param Brahma Param Dama Pavitram Paraman Bhavam, em português, Krishna é o puro supremo. Portanto, se mudarmos nossa consciência do gozo material para Krishna, nos purificaremos. Este é o processo recomendado pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu como processo de Chetodapana Marjana, em português, a limpeza do espelho do coração. E os limpos de coração vão se relacionar pessoalmente com Deus, face a face, né? Todos os mestres falam isso, né? Os limpos de coração verão a Deus face a face. Os Vedas vai mais além. Os limpos de coração verão a Deus e viverão com Deus pessoalmente, intimamente e na morada eterna dele. Todos os mestres têm todo o conhecimento, mas dependendo da audiência, ele não passa todo o conhecimento, ele passa só um pouquinho, né? Só o que o povo consegue suportar. Imagina, eu falando das coisas da terra, vocês não entendem. Imagine se eu falar das coisas do céu. Não entende nada de nada, né? Ignorantes, quando se fala com ignorantes, no caso dos devotos, quando as pessoas são completamente ignorantes, eles nem falam nada, eles só cantam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aí limpa o coração das pessoas, e aí as pessoas podem ouvir a filosofia, entender a filosofia, entender Deus e se relacionar com Deus. E os devotos lá de Curitiba falaram que, acho que é Mahavishnu, né? Aquele grande mestre, né, que passou aqui para o Brasil há pouco tempo, pelo Brasil, fez uma turnê no Brasil, cantando e dançando nas ruas do Brasil inteiro. Ele está de volta, Bima. Está de volta, está chegando aí. Os devotos lá de Curitiba falaram que ele vai passar por lá e fazer uma turnê lá no Sul com os devotos do Sul. O grande sábio Narada dirigiu-se, pois, ao rei Pratinabharisha. Macróbio, nunca vi essa palavra. Macróbio, dessa maneira o rei Purandjana gerou 1.100 filhos no ventre de sua esposa Purandjani. Contudo, nesses afazeres, ele gastou metade da duração de sua vida. Neste verso há várias palavras significativas, as primeiras das quais são Ekadasha Shatani. Purandjana gerou 1.100 filhos no ventre de sua esposa, e nisso consumiu metade de sua vida. Na realidade, todo homem segue um processo semelhante. Se alguém vive no máximo 100 anos, em sua vida familiar ele só faz gerar filhos até os 50 anos de idade. Infelizmente, no momento atual, as pessoas não vivem nem mesmo 100 anos. Todavia, geram filhos até os 60 anos de idade. Outro ponto a destacar é que outrora as pessoas costumavam gerar 100 ou 200 filhos e filhas. Como deixará evidente o verso seguinte, o rei Purandjana não gerou apenas 1.100 filhos, mas também 110 filhas. Dá para escolher, né? Sabia que dá para escolher o sexo do bebê? Dá para escolher se você quer gerar homem ou mulher. Tem a técnica, os Vedas ensinam a técnica e é possível para qualquer um fazer isso, escolher se quer gerar filho homem ou filho mulher. No momento atual, ninguém pode gerar tão grande número de filhos. Você vê que ele gerou 1.100 filhos e 110 filhas. Ao invés disso, a humanidade está muito atarefada em impedir o aumento da população através de métodos anticoncepcionais. Não encontramos nos textos védicos exemplos de que jamais se usasse métodos anticoncepcionais, embora cada um gerasse centenas de filhos. Controlar o aumento populacional através de métodos anticoncepcionais é mais uma das atividades pecaminosas que geram reações pecaminosas. Depois não sabe por que sofre, né? Mas nesta era de Kali, as pessoas têm se tornado tão pecaminosas que não se importam com as reações resultantes de suas vidas pecaminosas. O rei Purandjana deitou-se com sua esposa Purandjani e gerou um grande número de filhos. E nesses versos não se menciona que ele tenha usado método ou métodos anticoncepcionais. Segundo as escrituras védicas, o método anticoncepcional deve consistir em restringir a vida sexual. Não quer filho? Não faz sexo. Não é assim. Sexo é ação e filho é reação. Tá bom, Bima. Se o pai é consciente de Krishna, a mãe é consciente de Krishna, o sexo é feito de forma akarma, ou seja, não gera reação, ou gera uma reação boa. Vem um filho iluminado, vem um devoto iluminado, um devoto avançado, que ajuda a iluminar o mundo. Se o pai é um devoto puro, gera um filho que também é puro. Se a mãe também for uma devota pura ou uma devota elevada, que é muito raro de se ver, assim como é muito raro de se ver também um devoto elevado. Todos podem se elevar, mas nem todos querem ralar, né? Nem todos querem fazer o sacrifício, né? Quer ficar caidão. Pior ainda aqueles que nem foram treinados, né? Nem treinadas. Tá, é outro assunto, outro papo, tá bom. Pelo menos, como o Prabhupada falou, pelo menos os devotos não devem gerar filhos como os cães e os gatos. Ninguém tem permissão de praticar vida sexual irrestrita e evitar filhos, usando algum método para impedir a gravidez. Se um homem tem boa consciência, ele consulta sua esposa religiosa e, como resultado dessa consulta, com inteligência, avança em sua habilidade de dar valor à vida. Em outras palavras, se alguém tem a fortuna de ter uma esposa boa e conscienciosa, ele pode decidir, através de consulta mútua, e reconhecer que a vida humana destina-se ao avanço em consciência de Krishna, e não a gerar um grande número de filhos. Os filhos são chamados parinama, ou subprodutos, e quando alguém consulta uma boa inteligência, ele pode ver que seus subprodutos do sêmen devem ser a expansão de sua consciência de Krishna. O Prajapati é o rei Pratinabarrishati, ele era Prajapati. Tem um acento, é verdade, Bima. É que você está, parece um manobrista de avião, que você está gesticulando, acabou, parar de ler aqui, tá? Parar nesse verso. Prajapati, rei Pratinabarrishati. Dessa maneira, o rei Purandjana gerou também 110 filhas. Todas elas, como o pai e a mãe, eram igualmente gloriosas. Tinham comportamento gentil, magnanimidade e outras boas qualidades. Vamos parar aqui então. As mulheres, as devotas, devem ser protegidas e não expostas. Prabhupada falou que a válvula de controle é a timidez. Se a devota perde a timidez, perdeu o controle, acabou. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção. Tem que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, ó, Livros Novos. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado. Você clica aí nessa foto que você já vê os livros disponíveis. Você já encomenda um, dois ou todos. Começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e eles facilitam, parcelam. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Rakshaman, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Pariman, Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava Rakshaman, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pariman. Não tá bom ainda? Puxa vida. É, quem sabe na próxima vida eu cante bem, né? Paramos aqui, ó. Onde está se falando que no Chaitanya Charitamrita é confirmado pelo Senhor Chaitanya que os seres vivos vagueiam dentro deste universo em diferentes espécies de vida. Mas se um deles se torna inteligente o bastante, pela misericórdia do Mestre Espiritual e da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, então ele começa sua vida devocional em consciência de Krishna. É dito que Harim Vina Namritim... É só isso. Ah, não, faltou uma palavra aqui. Harim Vina Namritim Taranti. Em português, sem a ajuda da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, a pessoa não pode sair das garras de repetidos nascimentos e mortes. Fica nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, evoluindo, evoluindo, evoluindo, evoluindo, até cansar eternamente. É, por isso somos conhecidos como almas eternamente condicionadas. Em outras palavras, somente o Supremo Senhor Krishna, a personalidade de Deus, pode aliviar as almas condicionadas do ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Os Vedas personificados continuaram. Oh, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada, você desligou a bateria, você... quase que o computador apaga, Bima. Os Vedas personificados continuaram. A influência do tempo, passado, presente e futuro, e as misérias materiais, tais quais calor excessivo, frio excessivo, nascimento, morte, velhice, doença, são todos simplesmente o movimento de suas sobrancelhas. Tudo trabalha sob sua direção. É dito no Bhagavad Gita que toda atividade material acontece sob a direção da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. É, tudo que acontece de bom ou de ruim está acontecendo porque Krishna está autorizando. Porque nenhuma folha de grama se move sem a autorização de Deus, Krishna. Por isso ele controla tudo e todos. Todas as condições da existência material são elementos opositores para pessoas que não são rendidas a você. Mas para aqueles que são almas rendidas e estão em plena consciência de Krishna, essas coisas não podem ser uma fonte de temor. Quando o Senhor Nrisimhadeva apareceu, Prahlada Maharaja nunca teve medo dele, enquanto seu pai ateu imediatamente ficou face a face com a morte personificada e foi morto. Essa história também nós vamos ler no Shrimad Bhagavatam, se Krishna deixar, né? Muito linda. Portanto, apesar do Senhor Nrisimhadeva aparecer como a morte para um ateu, como Hiranyakashipu, ele é sempre simpático e é o reservatório de todo o prazer para devotos como Prahlada Maharaja. Um devoto puro de Deus, Krishna, portanto, não tem medo de nascimentos, morte, velhice e doenças. Não tem medo de nada, né? Prabhupada não tinha medo nem no nome, né? O nome de Prabhupada é Abhay Charan, o resto é título, né? Abhay Charan, em português, sem medo ou destemido. Shripada Sridhara Swami compôs um belo verso. O significado dele é o seguinte: meu querido Senhor Krishna, eu sou um ser vivo perpetuamente perturbado pelas condições da existência material. Eu não sou igual a ele, mas também sou perturbadinho, Bimala. Nossa, esses malditos pardais aí ferem os ouvidos. Bom, pessoas invejosas nascem em corpos que ferem os ouvidos alheios. Tá, já parei de falar, vou voltar aqui. Não posso falar nada aqui. Meu querido Senhor Krishna, eu sou um ser vivo perpetuamente perturbado pelas condições da existência material. Tenho sido quebrado em diferentes pedaços pela roda esmagadora da existência material e por causa das minhas várias atividades pecaminosas durante a existência neste mundo material, eu queimo no fogo ardente da reação material. De alguma forma ou outra, meu querido Senhor Krishna, eu cheguei a me abrigar sob seus pés de lótus. Por favor, aceite-me e me dê proteção. Srila Narottama Dasa Thakur também ora assim. Um cuco não vem cantar aqui em casa, né, Bimo? Passarinho de qualidade não vem, vem esses malditos pardais. Agora vem esses malditos grilos também. Oh, tá louco. Esse mundo material é cheio de misérias, né? Srila Narottama Dasa Thakur também ora assim. Meu querido Senhor Krishna, ó filho de Nanda Maharaja, associado com a filha de Vrishabhanu, eu vim a me abrigar sob seus pés de lótus depois de sofrer grandemente na condição material de vida. Eu oro que você, por favor, seja misericordioso comigo. Por favor, não me chute para fora. Eu não tenho nenhum outro abrigo além de você. Poxa, que legal, hein? Grandes mestres, grandes devotos, devotos puros, né? Só eles mesmos para falar desse jeito, né, Bimala? A Bimala conhece o chute de Krishna. É, tá bom. Tomara que ele não nos chute da sua consciência de Krishna, né? Da associação com seus devotos. A conclusão é que qualquer processo de autorrealização ou realização de Deus, outro além de Bhakti Yoga, serviço prático e amoroso a Deus, é extremamente difícil. Tá, vou ler de novo aqui. A conclusão é que qualquer processo de autorrealização ou realização de Deus, outro além de Bhakti Yoga, serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, é extremamente difícil. Na verdade, nessa era de Kali Yuga é impossível qualquer outro processo, né? Abrigar-se no serviço prático e amoroso a Deus para o Senhor Krishna em plena consciência de Krishna é, portanto, o único caminho para se tornar livre da contaminação da vida condicionada material, especialmente nesta era. Tá vendo? É o único processo. O único processo, a única maneira e a única maneira de chegar até Deus e de servir Deus, de agradar Deus, é a Bhakti Yoga, o serviço prático e amoroso a Deus. Não há outra maneira, não há outra maneira e não há outra maneira. Nessa era de Kali Yuga não existe, não. Não tem outro processo, não tem outra maneira. Em outras eras tudo bem, mas nessa era aqui não. Aqueles que não estão em consciência de Krishna simplesmente desperdiçam seu tempo e não tem prova tangível da vida transcendental. Nossa, isso aqui é uma máxima, Bimala. Gostei, hein? Que capítulo que é esse? Ah, vamos printar isso aqui, ó. Aqueles que não estão em consciência de Krishna simplesmente desperdiçam seu tempo e não têm prova tangível da vida transcendental. Cadê o print? Máxima de Prabhupada. Máxima. Vou pôr aqui, máxima. Livro de Krishna. Ao tempo e a maré não esperam por ninguém. Claro. É, essa Bímola não é fácil, viu? É dito pelo Senhor Amachandra que eu sempre dou confiança e segurança a qualquer um que se rende a mim e decide definitivamente que ele é meu servo eterno, porque essa é a minha inclinação natural. Similarmente, o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita: a influência da natureza material é insuperável, mas qualquer um que se rende a mim pode verdadeiramente superar a influência da natureza material. Vou ler de novo. A influência da natureza material é insuperável, mas qualquer um que se rende a mim pode verdadeiramente superar a influência da natureza material. Os devotos não estão de nenhuma forma interessados em argumentar com não devotos para nulificar suas teorias. Prabhupada explicou, né? O devoto quer dar a consciência de Krishna para todo mundo, mas se a pessoa não quer, ele parte para outra, ele vai atrás de quem quer, não fica apegado à pregação, né? Não fica apegado a divulgar para as pessoas que não querem. Em vez de perderem seu tempo, eles sempre se dedicam no serviço prático e amoroso e transcendental do Senhor Krishna em plena consciência de Krishna. Os Vedas personificados continuaram: nosso querido Senhor Krishna, apesar dos grandes yogis místicos perderem... O que é, Bhima? Está acabando o tempo. Ah, tá bom. Os Vedas personificados continuaram: nosso querido Senhor Krishna, apesar dos grandes yogis místicos poderem ter pleno controle sobre o elefante da mente e o furacão dos sentidos, a menos que tomem abrigo em um mestre espiritual fidedigno, eles caem vítimas da influência material e nunca se tornam bem-sucedidos em suas tentativas de autorrealização. Tais pessoas desorientadas são comparadas a mercadores que vão para o mar num navio sem capitão. Por suas tentativas pessoais, portanto, ninguém pode ficar livre das garras da natureza material. A pessoa tem que aceitar um mestre espiritual fidedigno e trabalhar de acordo com a direção dele. Então é possível atravessar o oceano de ignorância das condições materiais. Shripada Sridhara Swami compôs um belo verso nessa conexão, no qual ele diz que... Vou ler isso aqui e vou parar. Tá, amigo? Ó, todo misericordioso mestre espiritual, representante da suprema personalidade de Deus, Krishna, quando minha mente será completamente... É uma pergunta. Deixa eu ler aqui, Bimala. Ô, Krishna Balarama Radhe, que cruz pesada. Ó, todo misericordioso mestre espiritual, representante da suprema personalidade de Deus, Krishna, quando minha mente será completamente rendida a seus pés de lótus, nesse momento, somente por sua misericórdia serei capaz de obter alívio dos obstáculos da vida transcendental e estarei situado em bem-aventurança. Aqui trocou, em Bimala, a pessoa digitou errado, é da vida material, né? Somente por sua misericórdia serei capaz de obter alívio dos obstáculos da vida material, né? Só pode ser. Não, da vida espiritual também, é. É porque tem muitos obstáculos, tem muitas armadilhas. É, aquela pecinha que fica atrás do microfone, que esse é o problema. É aquela pecinha chamada Nayana, que é ruim de serviço. Ó, retira aí, retira. Por favor, perdoe aí. Estava culpando quem escreveu isso aqui, quem traduziu, né? Quem digitou, é. É eu que sou ruim de serviço mesmo. Ah, para variar, né? Também você fica me apressando, Bimala. Vou ler de novo, tá vendo? Vamos devagar porque estamos com pressa, senão tem que fazer tudo de novo. Ó, todo misericordioso mestre espiritual, representante da suprema personalidade de Deus, Krishna, quando minha mente será completamente rendida a seus pés de lótus, nesse momento somente por sua misericórdia serei capaz de obter alívio dos obstáculos da vida transcendental e estarei situado em vida bem-aventurada.

Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva. Jaya Vishvakura Vamsya Paribrajana Charya Satyana Sadasyamal Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada Jaya Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jaya Ramacharya Srila Haridas Thakur Ki Jaya Prince Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavinda Ki Jaya Sri Sri Radha Krishna Gaur Gopinath Sam Kunda Radha Kunda Dirigavardhan Ki Jaya Vrindavan Dham Ki Jaya Navadvip Dham Ki Jaya गंगा माई की जय जमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय स्वामी तो भक्तविंद की जय ऑल ग्लोरी स्थितिया समर्प ऑल ग्लोरी स्थितिया समर्प ऑल ग्लोरी स्थितिया समर्प थैंक यू वेरी मच भारतीय